Sim. E boa noite. Boa noite a todos que vêm à casa pela primeira vez. Sejam sempre bem-vindos. A mensagem é, tem tudo a ver com o que foi falado. Então, só testificando. Os caminhos de Deus Pai não são os mais fáceis de serem trilhados. Pedras e empecilhos são colocados propositalmente para testar a todo instante a determinação, a fé, o empenho e a força de cada um daqueles que pediram ou foram escolhidos para serem emissários da luz. Quanto mais pedras, desníveis e buracos forem transpostos, significa que os emissários têm plena capacidade de superar estes desafios, os quais os fortalecerão, resgatando as falhas cometidas em encarnações passadas com o objetivo de purificar suas almas a fim de que transmutem-se em perfeitos veículos. Trabalhar para a luz, pela luz, trabalhar para a luz, pela luz e com a luz jamais será fácil. É um processo de amadurecimento constante e ininterrupto, aliado à reforma íntima, que é a mola mestra desta purificação. Então, a todo momento, eles estão batendo na tecla da reforma íntima. Quem se dedica ao trabalho espiritual é usado diariamente e de minuto a minuto, sem descanso, pois tudo acontecerá em suas vidas como se estivessem no olho de um furacão. Suas vidas serão chacoalhadas, serão viradas do avesso, até que passem e sejam aprovados com louvor. Então, são testes até nós passarmos com louvor. Eles vão continuando, não param nunca. Por esta razão, pedimos-lhes que, se por acaso estejam vivenciando um grande turbilhão de situações e emoções em suas vidas, não desanimem, insistam, perseverem, lutem, tenham paciência sem jamais desistir. Este é o caminho do guerreiro que percebe e descobre que a força está dentro dele, porque é esta força que o manterá sempre conectado ao Deus que habita em cada um, a centelha divina. Essa mensagem foi de Aníbal, foi testificando o que a Juliana e o Maicon contaram da história toda do nascimento do bebê. Então, testes para nós são diários. Nós somos testados acordados, somos testados dormindo, somos testados em vigília, somos testados distraídos, somos testados o tempo todo. Então, os testes estão aí, estejamos sempre atentos para eles, para que passemos na prova final. Tá? Boa noite, obrigada a todos. Boa noite.